a questão 625 de O Livro dos Espíritos. Amigos, não se impressionem com o número de questões que a gente fala, não, tá? Eu só sei essas de cor. É que a gente faz a mesma palestra várias vezes e acaba decorando. E de tanto escutar os CDs, né, a gente acaba decorando algumas citações. Então, é importante a gente ter consciência que existem causas psicológicas. E vamos encontrar no Novo Testamento passagens até que não estão no Evangelho segundo o Espiritismo, grandes ferramentas para tratar da depressão. A primeira delas, meu psicólogo espírita me falou certa vez, aliás, eu recomendo psicoterapia para todos, viu, pessoal? Melhor ferramenta de autoconhecimento que eu tenho notícia. A primeira, é claro, a doutrina espírita, o Livro dos Espíritos. Saber de o que somos, de onde viemos, para onde vamos, por que sofremos. As esperanças e essas consolações. Segundo lugar, psicoterapia. Conversar com alguém, falar. Um psicólogo bom, bem habilitado, vai nos ajudar muito a descobrir aquilo que a gente não está enxergando. Vai nos ajudar a promover uma grande evolução espiritual. Então, eu perguntei ao meu psicólogo, entre os motivos da nossa depressão, e ele me disse, Neno, você tem um grave problema. Eu disse, qual é? Você não sabe dizer não. E era verdade. Adenauer Novaes nos diz que pessoas muito solícitas, pessoas que sempre querem ajudar, elas podem estar trazendo sentimentos de culpa, às vezes inconscientes. Pessoa que serve muito, normalmente tem alguma dificuldade. Não saber dizer não é um problema. Porque na hora que a gente diz sempre sim ao outro, poderemos estar dizendo não a nós mesmos. E Jesus, há 2000 anos atrás, dizia que o vosso dizer seja sim, sim, não, não. Ele não disse que era só sim, sim, não. Não, não. Porque eu tenho que amar ao próximo como a mim mesmo. Então, pessoas que têm baixa estima, era o meu caso, identifiquei isso na psicoterapia, eu queria agradar a todos, porque eu não me amava. Eu queria ser melhor do que Jesus. Bom, pelo menos o nome Nazareno eu tenho, né? Mas como estamos distantes dessa estrela polar, desse sol de primeira grandeza que é Jesus, não pode nem se comparar. É falta de humildade. Perfeccionismo é uma causa da depressão também psicológica, porque é a causa do orgulho, que segundo o capítulo 10, item 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, é o pai de muitos vícios, a fonte de quase todos os males, e por isso vamos encontrar o orgulho como sendo o principal obstáculo ao progresso. Vamos ver que a gente não se conhece, muitas vezes a gente faz coisas pensando que é pelo bem, e muitas vezes é por orgulho. Então, eu descobri, por exemplo, que eu adorava e adoro dar palestras, não porque eu sou bonzinho, não, mas porque eu tenho baixa estima e porque eu sou vaidoso. Eu adoro receber aplausos. Por quê? Porque eu não me amo. Eu quero receber o amor das pessoas já que eu não me amava. Estou começando a aprender a me amar. Felizmente, eu não sou o único palestrante vaidoso. Graças a Deus, não. Nazareno, mas você é vaidoso e ainda quer ser palestrante? Que exemplo você quer dar? Meus amigos, estamos todos aqui para sermos consertados. E os Espíritos têm que trabalhar com o que eles têm aqui na Terra. Nós somos como um time de futebol, todo mundo perneta, de cadeira de rodas, não é? É o cego de um olho. Como é que a gente vai jogar futebol que preste? Não vamos jogar. Mas não pode cada um ir chutando a bola para frente? Então, eles pensam assim, o que é que esse menino serve aí? Rapaz, esse baixinho aí, lá do Ceará, o bicho é complicado, orgulhoso, vaidoso, mas ele tem alguma facilidade intelectual e ele vai adorar receber aplausos. Vamos chamar ele, vamos inspirá-lo para dar palestras? Vamos. E aí, estou aqui, dando palestras. O importante é que a gente tenha consciência da nossa dificuldade. Então, para enfrentar o opróbrio dos fariseus, para enfrentar as críticas, tem que ser vaidoso. Ou vocês acham que a gente vem aqui para frente correndo o risco de ser criticado, de ser difamado, caluniado à toa? Tem que ter uma compensação, não é? A gente tem que gostar daquilo. Então, eu descobri que uma das vocações que eu tinha era dar palestras. Descobri que fui padre.